nosso amor se desfez. Só tu fostes o culpado se o nosso amor se desfez. Só tu fostes o culpado. Por que sofres quando vês outro homem a meu lado? Por que sofres quando vês outro homem a meu lado? Foste mau, foste cruel. Não me queixei a ninguém. Foste mau, foste cruel. Não me queixei a ninguém. Bebi lágrimas de fel, suportando o teu desdém. Bebi lágrimas de fel, suportando o teu. Dizes-me que não descansas e que me vês em teus sonhos. Dizes-me que não descansas e que me vês em teus sonhos. Meia dor são as lembranças dos teus remorsos medonhos. Meia dor são as lembranças dos teus remorsos medonhos. Ai, adeus que te faz sofrer. Vê lá bem o teu castigo. Adeus que te faz sofrer. Vê lá bem o teu castigo. Dormes com outra mulher e sonhas sempre comigo. Dormes com outra mulher e sonhas sempre comigo. Minhas mãos já não te afogam. O meu desprezo é enorme. Minhas mãos já não te afogam. O meu desprezo é enorme. Cá se fazem, cá se pagam. Bem sabes que Deus não dorme. Cá se fazem, cá se pagam. Bem sabes que Deus não dorme.